Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Estamos hoje consigo, neste dia 4 de janeiro do ano de 2012, a nossa primeira edição neste novo ano. Temos vindo a ouvir obras de Beethoven e é com este compositor que atravessa os tempos de uma forma intocável e memorável que vamos continuar nestas nossas próximas edições. Vamos ficar hoje com duas sinfonias. Para já, ouvimos Sétima Sinfonia de Beethoven. Thank you.

Thank you. termos ficado com esta belíssima e memorável obra, vamos ficar com a Oitava Sinfonia, nesta que é mais uma edição do programa Quarto Andamento, a primeira do ano de 2012. Espero que esteja a gostar de estar connosco. Eu vou embora por hoje, mas voltarei na próxima quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, aqui na sua rádio Antena Web. O meu nome é Joana Santos, foi um prazer enorme estar consigo. Deixo-o nesta noite com a Oitava Sinfonia de Beethoven. Fique bem, boa noite e até para a semana. Thank you.

Quarto andamento com Joana Santos.